Find my clothes in on your eyes. Bitch, in a minha cama que eu tomo respite. Mistura que gama, mas que chocolate. Empilhando grana, se jogando a vibe. Foda-se a fama, clothes in on your eyes. Bitch, in a minha cama que eu tomo respite. Mistura que gama, mas que chocolate. Tô solto no mapa, na caça da minha cota. Vou passar na bola, a minha hora é agora. Sai da minha frente pra eu não te machucar. Tô na luta pelo cash, então não vou parar. Quer minha atenção, mas sei que não merece. Vem se eu querer comer puta, faça sua prece. Tô com pressa pra chegar, então vê se se apresse. Nada que vai me parar, então vê se me esquece. Se quer minha, sou rápido, apto, te decapito. Faço tudo que eu quero, sem medo e sem mistério. Cavo covas pro cemitério, eu enterro meus inimigos. Não erro mais em um tiro, só ferro no seu ouvido.